Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Café Brasil muito especial, com uma trilha que é de deixar a gente de quatro. Nem todo mundo vai gostar, é verdade, mas eu garanto a você que eu saí desse processo de criação do programa de escolha das músicas iluminado. Vamos falar de como a música pode impactar em nossas vidas. Prepare-se. Para começar, uma frase do ator, escritor e diretor francês Sacha Guitry. Quando se acaba de ouvir um trecho de Mozart, o silêncio que se lhe segue ainda é dele. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E o programa de hoje chega até você com o apoio de uma turma que sabe há muito tempo que a música é o idioma universal, atemporal e ilimitado do homem. Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site. Veja a quantidade de programas culturais à sua disposição. É de graça. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas de hoje vai para... atenção, para o Valdemar Neto, que comentou o programa Ai Se Eu Te Pego. Olá, Luciano. Parabéns pelo programa. Eu tenho um ponto de vista bem parecido com o seu. Francamente, eu não vejo a música de Michel Teló como esse horror que a massa intelectual prega. A letra é pobre, mas até que o ritmo é legal. Eu moro na Bélgica e essa música sempre me arranca um sorriso quando escuto. Mas posso fazer um paralelo com o forró, outro ritmo que a massa intelectual despreza. Eu adoro forró. E quando eu saía para as festas, eu não queria curtir a música, não. Eu queria dançar e encontrar os amigos. Para esse tipo de evento, esses forrós de plástico são perfeitos. Mas quando eu estou em casa e quero ouvir o forró, eu ouço o Xote ou esses forrós antigos de Luiz Gonzaga. Música para mim tem hora e objetivo. Eu não sou um grande apreciador da música clássica, por exemplo. Mas como eu trabalho como pesquisador aqui na Bélgica e tenho que escrever artigo para congresso, jazz e música clássica me ajudam muito na concentração e na escrita. E só para finalizar, acho que esse meu comentário ficou uma salada de devaneios. Não julguem as músicas como ruins, porque um dia na adolescência você talvez também tenha gostado de marchinhas de carnaval, Beto Barbosa ou Backstreet Boys. Grande Valdemar, a música tem realmente hora e objetivo. Preste atenção neste programa de hoje e eu vou explicar por que você se concentra melhor com a música clássica. O Valdemar comentou um programa e ganhou um livro. Vamos nessa? E você, hein? Já acessou a página da Nakata no Facebook? Tem um monte de conteúdo legal lá. E preste atenção. Se você acessar o facebook.com/componentesnakata, Nakata sempre com K, pode concorrer a um monte de prêmios, em especial a um iPad. O primeiro já foi, cara. A Nakata é a marca de componentes de direção e suspensão para o seu carro. Arriscado é não usar Nakata? Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. E agora também com bombas d'água e óleo Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. A trilha sonora deste programa é quase toda de autoria de Wolfgang Amadeus Mozart. Feche os olhos e deixe o programa fluir. Eu realizei a pesquisa para esse programa em várias fontes, mas uma delas é uma delícia, um site chamado concertino.com.br que você devia conhecer. O som é o campo vibracional que forma a linguagem, a música e até o silêncio. Quando ele está organizado, nós nos comunicamos por palavras, ideias, sentimentos e expressões. Por outro lado, quando ele está desorganizado, é criado barulho. O som chega ao nosso cérebro e ao nosso corpo através da pele, ossos e ouvidos, mesmo que a pessoa esteja em estado de coma. É claro que cada pessoa escuta de uma forma diferente, reagindo de uma maneira diferente ao som e ao barulho. Quando o ritmo, melodia e harmonia estão organizados em uma bela forma, a mente, o corpo, o espírito e emoções se harmonizam. A ideia de que a música tem certas propriedades e poderes que podem aguçar nossa mente e transformar nossa alma é muito antiga. Essa era a base da civilização de Confúcio, de Pitágoras e seus seguidores e do estado ideal de Platão. Em A República, Platão desenvolve a teoria da doutrina de Etos, descrevendo a ideia de um estado ideal e como educar os meninos de maneira a se tornarem líderes. Segundo ele, duas coisas eram necessárias na educação fundamental dessas crianças: ginástica para treinar o corpo e música para moldar o espírito. Apesar do estado ideal de Platão nunca ter sido colocado em prática, suas ideias musicais nunca foram esquecidas. Pesquisas mais recentes mostram que os diferentes ritmos e melodias podem, além de alterar o nosso humor, colocando-o lá em cima ou lá embaixo, também melhorar a saúde do organismo. Parece mentira, mas a música tem realmente propriedades terapêuticas. Eu vivo pessoalmente essa capacidade da música de alterar não apenas nosso humor, como também as manifestações físicas. Quando estou fazendo minhas caminhadas pelas montanhas, nos momentos críticos de cansaço, coloco uma música ritmada para coordenar meus passos e o que acontece é uma explosão de energia que eu não sei de onde vem. Mas vem, e vem por causa da música. Wolfgang Amadeus Mozart sempre foi um talentoso compositor. Suas primeiras aventuras começaram aos 4 anos, e a partir dos 6 ele já tinha composto um minueto e um trio. A influência musical de Mozart foi tamanha que em 1950, na França, tiveram início pesquisas com as complexas estruturas musicais compostas por ele. O médico Alfred Tomatis foi quem saiu na dianteira e deu início a experiências de estimulação auditiva em crianças com problemas de audição e comunicação, através da música composta por Mozart. O Dr. Tomatis descobriu que a música de Mozart acalmava e melhorava a percepção espacial e permitia que o ouvinte se expressasse com maior clareza, comunicando-se com o coração e a mente. O ritmo, a melodia, a excelência de execução e as altas frequências da música de Mozart claramente estimulavam e impregnavam as áreas criativa e motivacional do cérebro. Mas talvez o segredo da sua magnitude seja porque ela soa pura e simples. Mozart não tece uma tapeçaria deslumbrante como o grande gênio matemático de Bach. Não provoca ondas de emoções como o epicamente torturado Beethoven. Sua obra não tem a rígida simplicidade de um canto gregoriano. Não acalma o corpo como uma boa música folclórica e nem atira em movimento como um astro de rock. Ele é, ao mesmo tempo, profundamente misterioso e acessível, e, acima de tudo, destituído de malícia. Daí a sua aura de eterna criança. Sua graça, seu encanto e sua simplicidade nos permitem divisar uma sabedoria mais profunda dentro de nós. No início dos anos 90, um estudo realizado pela psicóloga Frances Rauscher e Gordon Shaw, neurobiólogo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, trouxe à luz, na revista Nature, o que seria o início da polêmica teoria conhecida como o efeito Mozart. 36 alunos ouviram a Sonata para dois pianos em Ré maior, de Mozart, durante 15 minutos. Imediatamente após, foram submetidos a testes para avaliar seu raciocínio espaço-temporal, com a única diferença de um dos grupos ter passado o mesmo tempo ouvindo músicas de relaxamento e o outro ter ficado em absoluto silêncio. Ouça só a Sonata para dois pianos em Ré maior de Mozart. Curiosamente, a pontuação, traduzida para a escala de avaliação de QI, foi de 8 a 9 pontos superiores depois de ouvir Mozart, em comparação com outras situações. Esta conclusão foi muito breve, mas suficientemente importante para não ser indiferente a qualquer pesquisador. Um par de anos mais tarde, Rauscher e Shaw indagaram ainda mais sobre a base neurológica do aumento da capacidade de raciocínio com testes de inteligência espacial. Desta vez, projetaram para 79 jovens 16 figuras de papel dobrado de diversas formas. Cada projeção durou um minuto e eles tinham que adivinhar qual a forma que as figuras teriam quando fossem abertas. Durante 15 dias, um grupo escutou a Sonata de Mozart e outro grupo fez o teste em silêncio. Um terceiro grupo ouvindo uma mistura de outros compositores. Os resultados foram que o grupo de Mozart poderia prever 62% dos resultados. O grupo do silêncio previu 14%. E o grupo dos sons misturados, 11%. A polêmica estava lançada. Vários pesquisadores tentaram reproduzir aquele efeito sem sucesso. Outros foram capazes de verificar os resultados positivos, aumentando assim o interesse no impacto da música do célebre compositor sobre o cérebro humano. Atualmente, não há dúvida de que o efeito Mozart existe, ainda que limitado ao raciocínio espaço-temporal. Outros centros espalhados pelo mundo também começaram a pesquisar, depois disso, a influência da frequência musical criada por Mozart. São experimentos com dislexia, autismo, epilepsia e síndrome de Down. O objetivo do efeito Mozart é interligar a mente e o coração, equilibrando o organismo de tal forma que a recuperação começa a ser notada. Segundo a idealizadora do site Concertino, Elza de Moraes Fernandes Costa, a música clássica teria uma vibração diferente das demais e ajudaria no fortalecimento e consequente saúde do organismo. Elza conta que cresceu ouvindo música clássica. Com o pai pianista e a irmã professora de piano, ela se tornou uma musicista também, mas teve a época em que ela parou por um momento e deixou de lado o instrumento. por causa de uma artroscopia mal sucedida. A pianista teve uma lesão no nervo trigêmeo, o nervo que transmite dor, sensibilidade e outras sensações do cérebro à pele do rosto. Também teve uma fibromialgia, ocasionada pela dor crônica. Elsa recorreu novamente à música para se tratar. E é ela quem diz: comecei a sentir o efeito da música no meu organismo enquanto eu tocava. Primeiro, imaginei que fosse impressão minha, mas fui me dedicando, tocando mais e pensei, deve acontecer algo ao organismo referente à música. Nessa mesma época, Don Campbell escreveu o livro Efeito Mozart, relatando como o coágulo em seu cérebro desapareceu depois de ter introduzido a música clássica do compositor em seu dia a dia. Elsa fez o mesmo e obteve melhoras consideráveis em relação à dor que sentia. Adotou um novo, velho estilo de vida e hoje toca 4 horas por dia, todos os dias, para manter a saúde do corpo. É uma questão de sobrevivência a uma dor que eu tenho, diz Elsa. A pianista deixa claro que a música não deve ser trocada pelo tratamento médico, mas para ela, continua sendo um complemento essencial para que ela se sentisse mais forte e tivesse uma melhora significativa da doença. Não sou um musicoterapeuta, não valido e não estou substituindo o trabalho delas. Em hipótese alguma, estou falando que a música substitui os profissionais de saúde. Pelo contrário, a música é um complemento ao tratamento de saúde. Falo isso por experiência de vida. Todos podem inserir a música no dia a dia. O importante é respeitar o gosto musical de cada um. Não tem contraindicação. O importante é respeitar o organismo. A pessoa precisa gostar do tipo de música que está ouvindo para que o organismo se fortaleça. Se você se sente bem ouvindo canto gregoriano, ouça. Depois ouça Beethoven. Uns sambas de Chico Buarque, Tom Jobim, Chopin, explica Elsa. É difícil você escutar música de Bach e não gostar, escutar Beethoven e Chopin e não gostar, e experimentar para ver se curte. Mas nada impede que você ouça reggae ou música evangélica, ela diz. Bom, eu fico imaginando se dá para fazer esse exercício ouvindo as músicas do latino ou o funk pancadão. No final do programa, nós vamos deixar um brinde para você. Vamos ver o que é que cada tipo de música pode proporcionar. E caminhando para o final do programa, eu quero convidar você para que visite a página da Pellegrino no Facebook. Está cheia de conteúdo legal para quem está no universo profissional. E tem aquela promoção fantástica que dá MP3 Player, GPS e um iPad para quem participar. O primeiro iPad já foi, cara, e quem ganhou foi o Caio Arruda, que é um grande ouvinte do Café Brasil. facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino sempre com 2 L's. A Pellegrino está ajudando a gente a manter o Café Brasil, deixe lá um obrigado para eles. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. então, hein? Curtiu? Sacou as propriedades que a música tem sobre a gente? Então faça uma coisa inteligente. Encha o seu tocador de MP3 de músicas e dedique 10 minutos do seu dia para deixar que elas fluam através do seu corpo. Lembra aquele lance de vibrar em conjunto? Pois é, vibre em conjunto com Mozart, ou então com os Rolling Stones. Assim, ao som de Edson Cordeiro e Cássia Eller com The Queen of the Night de Mozart e Satisfaction dos Stones, que o Café Brasil vai saindo de mansinho. É, nem tão de mansinho, né? Clássico Lala Moreira na técnica, a barroca Cissa Camargo na produção e eu, o roqueiro, bluseiro, gregoriano clássico e romântico Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Valdemar, Mozart pela London Festival Orchestra, Edson Cordeiro e Cássia Eller. E se você ficar mais um pouco, tem uma surpresa no final. Este programa chega até você com o apoio de uma turma que dá espaço à música, seja de que tipo for. O Auditório Ibirapuera. Lá você encontrará a música que fará o seu cérebro vibrar, que curará seu corpo, que encherá seus olhos de lágrimas. Visite auditorioibirapuera.com.br e procure a programação. Dê a você mesmo um presente, Auditório Ibirapuera. E para terminar, eu não vou com frase não. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Vamos então à nossa experiência, elencando aqui uma série diferente de músicas e comentando sobre que tipo de sensação elas podem provocar as pessoas. Esse texto vem do site concertino.com.br. A lista de músicas que eu vou apresentar a seguir pode ser encontrada no nosso site, o www.podcastcafebrasil.com.br. Primeiro, um canto gregoriano, que usa ritmos da respiração natural para criar uma sensação de ampliação descontraída. É excelente para o estudo e a meditação silenciosas e pode reduzir o estresse. Muito bem, então vem a música barroca, mais lenta, como Bach, Handel, Vivaldi, Corelli, que comunica uma sensação de estabilidade, de ordem, previsibilidade e segurança. Cria um ambiente mentalmente estimulante para o estudo e o trabalho. Também a música clássica de Haydn, Mozart, que tem clareza, elegância e transparência. Pode melhorar a concentração, a memória, a percepção espacial. Tal a música romântica com Schubert, Schumann, Tchaikovsky, Chopin e Liszt. Ela enfatiza expressão e sentimento, com frequência evocando temas de individualismo, nacionalismo e misticismo. É mais útil para ampliar simpatia, compaixão e amor. Thank you. Vem então as músicas sacras e religiosas, inclusive tambores xamânicos, hinos de igreja, música gospel e espirituals. Podem nos levar a sentimentos de profunda paz e consciência espiritual. Elas também podem ser notavelmente úteis para nos ajudar a transcender e aliviar a dor. Que tal a música impressionista, hein? Que é baseada em humores e impressões musicais de fluxo livre e evoca imagens de sonho. Um quarto de hora de devaneio musical, seguido por alguns minutos de alongamento, pode liberar seus impulsos criativos e colocá-lo em contato com seu inconsciente. Jazz, blues, Dixieland, soul, calypso, reggae e outras formas de música e dança provenientes da expressiva herança africana, hein? Podem animar e inspirar, liberar profunda energia e tristeza, transmitir agudeza e ironia e afirmar nossa humanidade comum. Vem então a salsa, a rumba, o merengue, o samba e outras formas de música latina que tem um ritmo vivo e uma batida que podem fazer o coração disparar. Aumenta a respiração e coloca em movimento o corpo inteiro. O samba, entretanto, tem a rara capacidade de acalmar e despertar ao mesmo tempo. Cuíca. Agogô. Surto. Reco, reco. Vamos então com as músicas das big bands, do pop e o country, que podem inspirar movimentação leve e moderada, engajar as emoções e criar uma sensação de bem-estar. E a música ambiente em um New Age, sem ritmo dominante, por exemplo, a música de Stephen Halpern ou Brian Eno, provoca nossa sensação de espaço e tempo e pode induzir um estado de alerta descontraído. Então o heavy metal, o punk, o rap, o hip hop, o grunge, que podem estimular o sistema nervoso, levando a um comportamento dinâmico e a autoexpressão. Também podem sinalizar a outras pessoas, em especial adultos, que vivem na mesma casa que seus adolescentes musicalmente invasivos, a profundidade e a intensidade do tumulto interior da geração mais jovem e sua necessidade de liberação. E vem então o velho e bom rock and roll e o pop de artistas como Elvis Presley, Stones, Michael Jackson, que podem sacudir as paixões, estimular uma movimentação ativa, liberar tensões, mascarar dores e reduzir o efeito de outros sons altos e desagradáveis no ambiente. Também podem criar tensão, dissonância, estresse e dor no corpo quando não estamos dispostos a ser entretidos de forma energética. Então estamos combinados. Música boa é a música que você gosta e que pode ser um santo remédio.